muito mais fácil você cobrir todos os erros e defeitos com um aprendizado correto do que passar uma vida tentando só desconstruir alguma coisa, tentando só mostrar o erro para alguém. É muito mais fácil você mostrar o caminho certo do que convencer alguém do caminho errado. E o que Deus quer de nós é que nós passemos muito mais a declarar o que Ele nos ensina que precisa ser declarado do que ficarmos só enfatizando o que não pode ser declarado. E o Espírito do Senhor quer nos ensinar cada dia mais a respeito do que é que nós devemos falar. O problema é que o que nós devemos falar, nós não sabemos, nós não conseguimos, nós não buscamos e nós não praticamos. E o Senhor quer nos ensinar isso. Falamos muito o que não devemos e não falamos corretamente o que devemos. Isso nos leva a uma necessidade de quebrantamento, de reconhecimento em humildade de que não podemos nada. Meu Deus! Quando eu abro a boca, sem querer, eu falo o que eu não devia falar. E quando eu quero falar o que é certo, vem Deus agora e diz que eu não sei dizer o que é certo. Mas Deus disse isso? Onde Deus disse isso? Nós não sabemos dizer o que convém. Nós não sabemos dizer o que é certo. Nós não temos poder nenhum em nós mesmos. Nossa mente está muito mais influenciada pelas coisas dessa vida, dessa terra, dessa sociedade, os costumes dos povos, do que da palavra de Deus. Que dificuldade que é para a gente proclamar a palavra de Deus. No meio de uma luta, quando o dinheiro chega, aí sim, graças a Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na hora que não tem dinheiro nenhum, a gente diz, eu não sei o que vai ser de mim. Oh, meu Deus, que vida terrível. A gente acaba não sabendo o que falar na hora que precisa. E a gente precisa ir para diante de Deus e dizer, Senhor, verdadeiramente eu sou nada. Eu preciso de Ti. Não é só para não falar o que não devo, mas para falar o que eu preciso falar. Jesus declara, no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz assim, eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, quase nada podereis fazer. Amém, meu irmão? Amém, não. Sem mim, nada. Diga, sem mim, nada. Nada. É nada, é nada, é nada. Ah, mas eu conheço um sujeito que nem gosta de Deus, nem tem nada a ver com Deus, é até meio ateu, e olha, o cara prosperou, o cara pode saber que tudo que ele construiu, por mais brilhante que seja aos olhos dos homens, pode ser tudo banhado a ouro, aquilo é nada. Pode ser o nome mais famoso, o intelectual mais reconhecido, aquilo é nada. Em poucas horas, sem fôlego de vida, apodrece e cheira mal. Não somos nada. Sem Deus não podemos nada. Então, irmão, nós precisamos parar para pensar aqui. E todo o meu esforço na escola, e todo o meu esforço no trabalho, e todo o meu esforço com os meus sonhos, com os meus projetos, isso é nada? É nada, sim. Se Deus não estiver no governo absoluto da minha vida, toda uma vida é nada. Nós ouvimos durante a semana a palavra do pastor Aloísio, eu não quero passar 30, 40, 50, 80 anos da minha vida fazendo algo para Deus, para chegar lá na frente e descobrir que Ele não queria nada daquilo. Mas eu me esforcei a vida inteira. Mas se não for por Deus, se não for com Ele, se não for por intermédio dEle, nós não podemos fazer nada. E tudo o que fizermos, descobriremos tarde demais que foi palha, foi nada. Em João, também no primeiro capítulo, no versículo 3, o Senhor declara assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que Deus quer nos ensinar quando diz que não sabemos orar, não sabemos dizer nem para Ele quando precisamos? O que que Deus quer dizer? Nós lemos, o primeiro texto que lemos foi Romanos 8:26, que diz: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos o que havemos de orar, como convém. Diga comigo: eu não sei. Deus disse que eu não sei. Nem mesmo orar. Alguns novos convertidos dizem: mas eu não sei orar ainda. E eu fico olhando o irmão ali que levantou e orou. Ele orou tão bonito, ele já sabe orar. Um dia eu vou chegar lá. Ninguém sabe orar, irmão. Ninguém sabe orar coisa nenhuma. Nós até sabemos várias frases tão pomposas, né? Grandioso Pai, eterno Senhor, Criador dos céus e da terra, em tua face, diante de ti estamos, e ó poderoso Deus, nesta hora. Nós podemos criar frases maravilhosas, nós podemos ser eloquentes numa série de clichês religiosos, mas, irmão, no fundo, no fundo, nós não sabemos como orar. Porque nós não sabemos como falar direito. Porque o pecado detonou, estragou. O pecado cancelou, anulou a presença de Deus em nós, em plenitude, nos fazendo seres humanos perfeitos. Com o dom: Adão, faça uma coisa, dê nome aos animais. E Adão deu um nome que até hoje, no mundo inteiro, todo mundo repete. Isso é poder para dizer alguma coisa concreta, real, verdadeira. É impossível você imaginar outro nome para girafa, senão girafa. Adão foi perfeito. E você não encontra em nenhum lugar da história da humanidade dizendo que um comitê da universidade tal reuniu e decidiu mudar o nome porque o nome do leão não estava muito bom. Então, anteriormente, antes do ano 2000, o leão chamava pato. Você não vai encontrar isso, porque Adão, perfeito, criado por Deus, em plenitude da ação do Espírito do Senhor, através dele como homem, gerava palavras em perfeição, a ponto dele dar nome aos animais e os nomes serem perfeitos até hoje. Mas como o pecado entrou na natureza humana, matou o homem morreu no seu espírito, nós perdemos a capacidade de falar como Deus, com perfeição, com beleza, com graça, para produzir vida e vida em abundância. Nós perdemos esta capacidade, irmão, e nós não a ganhamos no dia em que convertemos a Jesus Cristo. Não a ganhamos de volta. Nós somos salvos, experimentamos Jesus, começamos a andar com Deus, mas encontramos tanta gente lamuriando, tanto servo de Deus reclamando, tanta gente murmurando, duvidando, tanta gente blasfemando, tanta gente falando besteira, tanta gente falando que não deve. Então, a salvação em Cristo Jesus não opera um milagre mágico de nos fazer voltar a ter palavras sábias, a ponto de Deus usar esse homem para dizer: o Espírito Santo tem que nos ajudar, porque nós não sabemos usar as palavras, nem na oração. E existem dois níveis, pelo menos, que a gente pode pensar, que mostra como não sabemos falar. Não sabemos mesmo as palavras corretas. Temos dificuldade de linguagem. E segundo, não sabemos nos comunicar corretamente com o mundo espiritual. Porque perdemos, pelo pecado, a condição dada por Deus ao homem que era perfeito no Éden, de falar com perfeição. O texto de Romanos 8:26 segue com três versículos que eu gostaria de ler com os irmãos.